A gente ama até sangrar, até não dá mais pra aguentar. A gente ama até achar o próximo pra amar. E a gente ama outra vez, e é tão certo dessa vez. Eu te amo até o tempo apagar tudo que você fez. E o silêncio nos mostra, mas ninguém parece ouvir. O silêncio nos mostra o caminho a seguir. Sozinha com minha mente que não para de mudar. Eu nunca achei que fosse gostar de estar só. Sozinha com meus sonhos que não param de crescer. Eu nunca achei que fosse entender o que é estar só. Só sem você. A gente ama até esgotar, até não ter o que salvar. A gente ama até prometer que nunca mais vai amar. E a gente ama outra vez, e é tão certo dessa vez. Eu te amo até a vida mostrar que estava errada talvez. E o silêncio nos mostra, mas ninguém parece ouvir. O silêncio nos mostra o caminho a seguir. Sozinha com minha mente que não para de mudar. Eu nunca achei que fosse gostar de estar só. Sozinha com meus sonhos que não param de crescer. Eu nunca achei que fosse entender o que é estar só. Só sem você. Finalmente agora eu posso ver que sozinho eu sei que posso ser o que eu sempre quis. E era tão difícil com você.